YC299, Rádio Educadora da Bahia FM Estéreo, uma emissora do IRDEP, Secretaria da Cultura e Turismo, Governo da Bahia. Memória do Rádio, uma retrospectiva de músicas, fatos e personagens que fizeram a história do rádio no século XX. Produção e apresentação, Perfilino Neto, que está chegando para falar de saudade. Vamos falar de saudade. Eu hoje estou pra chorar. Vamos falar de saudade. Eu hoje estou pra chorar. Boa noite, ouvintes. Apelidado Rouxinó da Família Ideal, com quem foi criado, o compositor e cantor Silvio Caldas ganharia mais tarde no rádio o título de Caboclinho Querido. A expressão aplicada a Silvio Caldas é apenas afetuosa, já que em seu tempo de rádio era comum cada artista ter seu apelido diante do microfone. E ele, a exemplo de Francisco Alves, Orlando Silva e Carlos Galhardo, também aparece numa fase em que o regional dividiu o espaço da programação do rádio com os cantores. Por isso mesmo, suas primeiras gravações eram acompanhadas pelos conjuntos regionais. Quem visse aquele ranchinho lá na beira do caminho, à sombra de um pinheiral, parava cheio de espanto ao ouvir de dentro o canto de um sabiá divinal. Jamais alguém pensaria que nesse rancho existia um caboclo abandonado. Quem partiu deixou lembrança, e ele guarda uma esperança, e ele canta amargurado. A rola nunca se esquece de onde fez seu primeiro ninho, o seu primeiro ninho de amor. Pode rolinha triste andar por onde quiser andar, mas ao seu primeiro ninho tem que se esquece de onde fez o seu primeiro ninho, o seu primeiro ninho de amor. Pode rolinha triste andar por onde quiser andar, mas ao seu primeiro ninho tem que voltar. Eu não sei qual sofrimento é constante, porque você não quer voltar a reviver o nosso lar. E só por isso é que tenho sofrido bastante. Sofro com resignação e tu jamais terás o meu perdão. Os prantos meus não mais verás de mim jamais. Hás de sorrir, hei de te ver a padecer a dor que me fizeste sofrer. Por isso é que eu digo, quando eu sinto a tua ingratidão, sofro com resignação e tu jamais terás o meu perdão. O meu perdão tu não terás, porque sofrer não posso mais. Meu coração então fechou as portas para o teu amor. Por isso é que eu digo, quando eu sinto a tua ingratidão, quando Silvio Caldas fez as gravações que apresentamos, estava com apenas 27 anos de idade. Era meados da década de 30, época em que o conjunto regional praticamente determinava o estilo de música que era tocada ou cantada no rádio. E a orquestra, com 20 ou 30 músicos, tornava-se impossível para o rádio dos anos 30. Yeah.

para que ele reviva as velhas esperanças. Mente ao meu coração, mentiras cor de rosa, que as mentiras de amor não deixam cicatrizes. E tu és a mentira mais gostosa de todas as mentiras que tu dizes. Pra não voltar, você ficou lá na estrada, com o lenço a me acenar. Guardo ainda em minha boca o sabor dos beijos seus, e minha alma vive louca, só pensando nesse adeus. Eu parti, você ficou chorando. Até quando? Até quando? E a saudade vai me acompanhando. Até quando? Até quando? Se eu soubesse que a saudade torturava tanto assim, não deixava uma amizade que era tudo para mim. No meu grande desatino, a lembrar o nosso amor, vou rolando sem destino, mergulhado nessa dor. Eu parti, você ficou chorando. Até quando? Até quando? E a saudade vai me acompanhando. Até quando? Até quando? A casa daquela ingrata que deixou você pra mim. Você vai dizer a ela que eu agora sou feliz, que você está no lugar da mulher que não me quis. Vai, vai, saudade, vai depressa, por favor. Se você gosta de mim, volte e vem morar comigo naquela casa amarela, só porque saudade eu sei, você é saudade dela. Ela foi, não sei se volta mais, que falta de consciência, ela não tem pena dos meus pais. A minha felicidade é findar minha existência com você, saudade. Thank you. faça por favor. Se você gosta de mim, volta e vem morar comigo naquela casa amarela, só porque saudade eu sei. Você é saudade dela. Vai depressa, por favor. Se você gosta de mim, volta e vem morar comigo naquela casa amarela, só porque sabe, eu sei, você é saudade dela. Vitória, não se deve cantar glória. Você criou fama, deitou-se na cama. E eu que não estou dormindo, vou subindo, enquanto você vai decaindo. Agora, antes da vitória, não se deve cantar glória. Você criou fama, deitou-se na cama. E eu que não estou dormindo, vou subindo, enquanto você vai decaindo. Quero a minha independência, e com calma e paciência, me preparo pro futuro. Ah, tudo estou resolvido, e você tome sentido, que entre nós o páreo é duro. Aguentei muita indireta, mas andei na linha reta, não maldigo a minha sorte. Vou agindo com cadência, sei que a minha independência há de ser a sua morte. Vitória, antes da vitória, não se deve cantar glória. Você criou fama, deitou-se na cama. E eu que não estou dormindo, vou subindo, enquanto você vai decaindo. Tua voz se alguém percebe, bem humilde te recebe, tua entrada ninguém veda. Gozas de maior ventura, mas quem vive em grande altura, leva sempre grande queda. Sempre fiz papel bonito, não tenho medo de grito, o que falo é bem pensado. Não receio escaramuça, e aceite a carapuça, quem se sente melindrado. Antes da vitória, não se deve cantar glória. Você criou fama, deitou-se na cama. E eu que não estou dormindo, vou subindo, enquanto você vai decaindo. Você está ouvindo? Vamos falar de saudade. Eu hoje estou pra chorar. Vamos falar de saudade. Eu hoje estou pra chorar. As gravações que estão aparecendo revelam Silvio Caldas em uma de suas melhores fases no disco e no rádio. Estava ele então com pouco menos de 30 anos, portanto, na plenitude de seus dotes vocais. Opa!

adivinhe meu amor. Trabalha como um relógio, não tem corda nem motor. Marca as horas de ventura, marca as horas de amargor. Não há dinheiro que pague, nem se bota em penhor. Muito embora não se esconda, não se mostra a ninguém. Não se empresta, não se vende, dá-se quando se quer bem. Vem conosco de nascença, morre conosco também. Todo mundo tem no peito, só você é que não tem. Muito embora não se esconda, não se mostra a ninguém. Não se empresta, não se vende, dá-se quando se quer bem. Vem conosco de nascença, morre conosco também. Todo mundo tem no peito, só você é que não tem. O que é o que é? O que é? O que é? Adivinhe, meu amor. Trabalha como relógio, não tem corda nem motor. Marca as horas de ventura, marca as horas de amargor. Não há dinheiro que pague, nem se bota em penhor. Adivinhe, meu amor. Trabalha com um relógio, não tem corda nem motor. Marca as horas de ventura, marca as horas de amargor. Não há dinheiro que pague, nem se bota em penhor. Sambista e seresteiro, Silvio Caldas cantou basicamente o melhor dos autores de seu tempo. De porte ereto, alto e elegante, Silvio Caldas entremeava suas apresentações no rádio ou no teatro, contando a história da nossa música popular. Ele está de volta com outras gravações históricas de seu repertório. Esta última cartinha que escrevi linha por linha num retalho de ilusão vai fechada num desejo, transportando um doce beijo que arranquei do coração. Minha mão fria de neve, com receio ainda escreve esta coisa singular. É dizer que com recato beijo sempre o teu retrato, com vontade de chorar. Longe em lugares estranhos hás de ouvir meu adeus, e os teus olhinhos castanhos são de chorar como os meus. Volta e traz teu aroma, vem perfumar minha dor. Viverás numa redoma no templo do nosso amor. Minha mão fria de neve, com receio ainda escreve esta coisa singular. É dizer que com recado vejo sempre o teu retrato, com vontade de chorar. Longe em lugares estranhos hás de ouvir meu adeus, e os teus olhinhos castanhos hão de chorar como os meus. Volta e traz teu aroma, vem perfumar minha dor. Viverás numa redoma no templo do nosso amor.